ajoelhar diante do teu altar. Vou lavar com minhas lágrimas os teus pés, Senhor. Vou me entregar todo por inteiro, sacrifício vivo pra teu louvor. Vou quebrar o meu vaso, derramar o meu nardo, entregar completamente a ti, Senhor. Vou quebrar o meu vaso, derramar o meu nardo, entregar completamente a ti, Senhor. Que entrego hoje em tuas mãos, enquanto eu viver, vou te adorar. O meu nardo é o meu louvor, que entrego para ti, Senhor. Nardo puro derramado no teu altar. Vou quebrar o meu vaso, derramar ti, Senhor. Vou quebrar o meu vaso, derramar o meu nardo, entregar completamente a ti, Senhor. Vou quebrar o meu vaso, derramar o meu nardo, entregar completamente a ti, Senhor.